Portal do Arrocha. Ô Miro, preste atenção nessa pegada aqui. Se liga só. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. Que eu me joguei no Mandela. Patrick Mirosmar.